tenho a agradecer de todo dia ver esse sol nascer. Só tenho a agradecer de ter saúde simplesmente poder viver. Só tenho a agradecer de todo dia ver esse sol nascer. Só tenho a agradecer de ter saúde simplesmente poder viver. Esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos. Que a tristeza de ontem caia no esquecimento. Que esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos. Que a tristeza de ontem se vá, se vá, se vá. Pensei, parei um pouco só pra agradecer por tudo que na vida Deus me deu de bom. Pois hoje valorizo cada amanhecer. Vi que meus inimigos foram provação. A vida nos traz desafios, mas esse guerreiro não nega a missão. Nem pilha, ideia errada vai me mudar. Só tenho a agradecer de todo dia ver esse sol nascer. Só tenho a agradecer de ter saúde simplesmente poder viver. Só tenho a agradecer de todo dia ver esse sol nascer. Só tenho a agradecer de ter saúde simplesmente poder viver. Esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos. Que a tristeza de ontem caia no esquecimento. Que esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos. Que a tristeza de ontem se vá, se vá, se vá. Agradeça o pouco que tem, aceite você é daqui. Deus disse que pouca conquista do homem somada é pra dividir. Se não se traz nada, não soma. Se não corre atrás, nunca chega. Se sonha e nunca faz nada, vai faltar a comida na boca. Quero ver os moleque bem. Todo ser humano nasceu com dom de se levantar do tropeço e ver que vencer nem sempre será bom. Veja arrogância na mente pequena que olha pra todos de cima. Quando a hora chegar, o fim é sempre igual. Tenho a agradecer de todo dia ver esse sol nascer. Só tenho a agradecer de ter saúde simplesmente poder viver. Só tenho a agradecer de todo dia ver esse sol nascer. Só tenho a agradecer de ter saúde simplesmente poder viver. Esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos. Que a tristeza de ontem caia no esquecimento. Que esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos. Que a tristeza de ontem se vá, se vá.